Estamos apresentando o programa Veredas da Cidadania, uma realização do Centro de Defesa dos Direitos Humanos Antônio Conselheiro. Estamos veiculando mais um programa especial da série Padre Albino Donati, um profeta no sertão semiárido. Já tivemos a participação do Breu com um depoimento trazendo seus relatos, suas reflexões, inclusive um depoimento emocionante. E agora vamos ao depoimento do Geraldo Júnior, que também conviveu com o Padre Albino e tem muito a colaborar conosco nesta série que faz esse registro da memória de Padre Albino. Olá. A minha vivência com o Padre Albino ocorreu numa fase de minha vida, da pré-adolescência, juventude, e eu identifiquei a atividade dele em três frases, em três momentos. Fé e vida, que fé ligada à religiosidade e vida era política, e uma outra expressão dele é a preferência aos pobres, e uma outra expressão também é que naquela época ele falava para os jovens, no qual era o jovem, que não tivéssemos medo. Foi interessante quando ele chegou aqui, porque logo a elite da cidade, a pequena elite da cidade, profissionais liberais e prefeitos, ou quem era ligado a prefeito, convidavam para almoçar nas casas, e a gente achava que não seria diferente, porque ele estava almoçando com alguém que... logo um padre chega numa cidade do interior, naqueles anos de ditadura, do coronelismo. Sem dúvida nenhuma, as pessoas de destaque buscavam a apreciação do padre. Sempre aquela ideia de que o poder estava prefeito, padre e juiz. Mas logo ele percebeu, as pessoas perceberam que era um padre diferente. Havia uma preferência aos pobres. Também na Bíblia diz que, por exemplo, Cristo, ele sentava com... se alimentava com os cobradores de impostos. Bom, mas deixa isso. O que eu quero dizer é que logo perceberam muitas mudanças na estrutura de desenvolver a fé e a política no município. Veja você que logo os ricos ficaram com raiva, porque os casamentos eram coletivos, não tinha mais um casamento diferenciado e todo mundo tinha que fazer uma formação coletiva para... Havia os cursos de noivo, eram coletivos, os batizados eram coletivos. Havia uma preferência para aos pobres, era a igreja. Então, fé e vida. Ele imaginava, Padre Albino imaginava que era preciso fazer alguma coisa aqui mesmo. E isso mexia na política. Não é só aquela questão da fé por si, né? Hoje eu percebo uma igreja um tanto diferenciada. Ele estruturou as bases dos movimentos sociais, das organizações comunitárias, das comunidades eclesiais de base. E, na verdade, ele queria, então, que pudesse ter a visão cristã em todas as dimensões. E na política ele não poupou esforços, não. Não poupou esforços. Ao ponto de indicar candidatos a vice-prefeito, ao ponto de indicar candidatos a vereadores, ao ponto de querer que as pessoas da igreja, do movimento da igreja, participassem da política, do elemento partidário. Bom, ele decepcionou com quase todos depois, mas pelo menos queria que isso acontecesse. Ele mexeu com muita gente poderosa. Os jovens acompanhavam isto. Eu lembro que em momentos de decisão, a Câmara Municipal toda contra o padre, e nós fazíamos parte também de uma escola da igreja, né? Que era a Escola Técnica de Comércio. Então, eu lembro demais de uma sessão polêmica em que todos nós estávamos lá, professores, alunos, jovens, esperando o padre sair para saber então dos resultados, apoiando, né? A gente imaginava que o padre poderia sofrer qualquer momento. um atentado, uma emboscada, era muito sério. Eu lembro também que o apoio que ele dava aos trabalhadores agricultores, e quantas vezes ele enfrentou a própria polícia, o próprio delegado local, os conflitos eram muito fortes. Ele não tinha medo. E ele dizia para a gente jovem não ter medo. Ele dizia, não tenham medo. Na política, não tenham medo. Ocupem esses espaços. Enfrentem esses espaços. Isso eu não esqueço nunca. E ele colocava para a juventude essa forma de pensamento diferente. Em uma sociedade muito concentrada, né? Bem mais do que hoje, em uma política muito ligada ao coronelismo. Então, ele mexeu com muitos interesses de gente grande, mas a favor dos pequenos, a favor de uma fé que não era só de estar rezando, não. Era uma fé que transformasse a sociedade, que modificasse a sociedade, que organizasse a vida do povo, né? Autonomia, ele queria autonomia para as pessoas, liberdade, participação. E com isto ele criou instituições importantes, como um centro de defesa, como a Cáritas. Eu tive a oportunidade também de trabalhar na Cáritas. E a gente se empolgava com aqueles encontros. Hoje eu não vejo muito isso não na igreja, né? Porque, olha, eram encontros, todos os finais de semana eram encontros. Eram encontros que debatiam a política, eram encontros que debatiam a organização política do povo. Havia uma pastoral da juventude muito, muito. Ele adorava os jovens. E eu acho que era uma. E ele conseguiu mover uma geração. Eu faço parte dela, tem outros tantos que fazem parte dela e que mexeu com a forma das pessoas pensarem. Tá? Eu acho que o senador Pompeu tem essa peculiaridade. Ele, eu não diria messiânico, né? Mas eu diria uma liderança. Ele mostrou como é que se define uma liderança, né? E era atento às principais causas e tinha então uma preferência, acima de tudo, pelas comunidades, as pequenas comunidades. E era interessante as decisões dele. São decisões que chamavam a atenção, que faziam refletir, né? Que muitos condenavam, né? E poucos não entendiam. Depois, com o tempo, começaram a todos a admirá-los, e muitos até mesmo que não concordavam com suas ideias passou a entender qual era o objetivo que ele queria. Então ele era, sem dúvida nenhuma, um homem político. Ele ia dentro dessa dimensão da política. O tema dele era fé e vida. Isso está bem claro para mim, fé e vida. Ou seja, os cristãos tinham que ocupar os espaços de construção coletiva, nas instituições, nas associações e na política partidária. Na política partidária, certo? Eu lembro o momento que ele vibrou numa das eleições aqui local, certo? Ele viu o povo andando, ele tomou partido sim, tá? Ele tomou partido sim. E mesmo que depois, né, só que ele tinha uma vantagem tremenda. Ele tomava partido, ele poderia favorecer lideranças, ele queria novas lideranças, ele queria que vereadores saíssem das comunidades de bases, ele queria que prefeitos pudessem sair dali, ele queria que, por exemplo, as ideias da fé pudessem estar na política. Ah, ele decepcionou. Depois ele decepcionou com muitas coisas, com muitas lideranças que ele imaginava que pudessem ser autênticas, né? Mas ele também chegou a ser feliz com algum momento do contexto, ele vivenciava isso, tá? De uma forma que não sei realmente o motivo ou a causa que o fez ir para a terra de origem, se foi um motivo próprio dele. Se foi porque foi marcado por decepções, principalmente na política e em outros setores, ou se foi por ordem mesmo das instituições religiosas, tá? Realmente eu não compreendo. E se realmente o retorno dele para a Europa, né? Que marco ele poderia pensar nisso também? Às vezes eu imagino, ele disse: bom, já cumpri minha missão, agora eu acho que o que a gente construiu aqui dá para caminhar sozinho. Eu acho que consolidei, eu acho que eu vim para cá para fazer algo e que essa missão está cumprida. Eu ficaria feliz se isso foi a ideia, né? Eu sei que muitos o criticavam porque achava que a sua ação também poderia gerar dependência, né? Um líder tão forte deste, o povo poderia ter essa sombra, né? E, ou seja, muitos poderiam entender também que a grande força que ele tinha poderia depois prejudicar na sua ausência. O povo não saberia depois caminhar sozinho. Havia crítica também nesse posicionamento. Mas eu acho que não. Eu acho que não. Porque eu digo que ele foi, mas suas marcas estão aqui, tá? As suas ideias estão mais vivas do que nunca. E muitos que conviveram com ele apresentam isso, né? E o que acontece no nosso contexto social e político tem, sem dúvida nenhuma, as ideias de Padre Albino. E por mais que a gente se decepcione na política, por mais que as coisas não andem adequadamente, mas senador Pompeu, diante de todos os outros municípios, todas as regiões, tem algo diferente, que fermenta, que oxigena, que transforma, algo de alguma raiz que ficou nisso, né? Principalmente nas pessoas que hoje são adultas, outras são já bem avançadas, mas que conviveu com ele, que entendeu suas ideias. Eu acho que é necessário, sem dúvida nenhuma, importante esse documentário, importante também que se tenha esse registro, que se possa construir mais sobre essa memória dele. Eu acho que ele foi muito, para se ter tão pouco ainda sobre esse histórico. Eu acho que é necessário, sim, e é necessário fazer um histórico, é necessário que os jovens de hoje entendam que foi esse homem, que as escolas entendam, que os educadores entendam o que determinou toda essa vivência, né? Pode ser que eu esteja falando entusiasmado agora, porque convivi com ele e realmente eu o amava, certo? Como era a minha referência. Era a minha referência de jovem, era a minha referência de ideia, era a minha referência da vida. E eu acho que precisa, sim, eu parabenizo vocês que estão fazendo esse trabalho. É preciso aprofundar realmente, não numa ideia de torná-lo santo, longe disso, de tornar messiânico, não. Mas na ideia de um homem que amou os jovens, né? Amou as comunidades, certo? Participou de todas, fez uma igreja viva, fé e vida, né? De preferência aos pequenos, mais pobres. E sem contar o que ele fazia, né? O que ele favorecia a tantos nos estudos, né? Que capacitava tantos, informações na arte. Ele tinha uma visão completa disso, complexa disso, né? Ele nos fez aqui, nesse pequeno mundo, ser uma referência. Eu diria, ele é um cidadão do mundo, né? E nisso abriu também possibilidades. Muitas pessoas, muitos jovens foram para a Europa. Muitos foram estudar, ver arte, desde o tempo que ele estava na Paraíba, desde esse tempo. Então ele fez esse intercâmbio, ele trouxe jovens da Europa para cá. Ele fermentava a cultura, ele favorecia, ele amava o teatro, ele amava a leitura, ele gostava muito da arte. E isto, certo, evidenciava, o jovem tinha espaços para isso e construía essa perspectiva. Portanto, é um momento muito bom, histórico, certo? Sinto feliz em falar nisso, né? Sinto feliz. E compreendo que foi, eu acho que a história de Senador Pompeu, ela passa por Padre Albino. É um marco, para mim é um marco, pela minha vivência, ele é um marco de posicionamento. De posicionamento na cultura, de posicionamento na fé, de posicionamento na política também, tá? Um aspecto do legado do que ele deixou foi, veja bem, o aspecto da organização das bases, da organização comunitária, certo? O legado de... Não havia planejamento. Não havia planejamento. Não havia instituições no sentido de organização das comunidades. A celebração do Dia do Senhor era uma coisa, sabe, que a partir dali não era só a fé, a forma do diálogo com as comunidades, a forma da luta, da organização. Eu acho que o maior legado foi esse. O maior legado foi a busca de lideranças, de organizações de lideranças, de construção. O maior legado foi que ele queria então que a igreja, os cristãos, tivessem, a igreja tivesse, vamos imaginar, tentáculos em todas as áreas possíveis, inclusive na política, né? O maior legado foi ele trazer uma nova perspectiva de fé, onde ele achava que, por exemplo, nós poderíamos construir algo que fosse justo, humano. Então o maior legado foi isto, tá? Esse exemplo. E a coerência dele também. Eu acredito que acima de tudo, a coerência. Ele tinha essa forma de modelo de liderança, né? A perspectiva de construção de liderança, ele trabalhava os jovens para isto. Ele trabalhava os jovens para que pudessem ser padres na formação religiosa, mas trabalhava os jovens também para entrar na política. Estava bem claro isso. E trabalhava os jovens também para as áreas sociais, né? Na área do direito, na área também da ciência, tá? E na área também do cooperativismo, né? Ele trabalha as cooperativas aqui. O legado dele no sentido de que a forma de como compreender que é possível criar cooperativa, que é possível se organizar, que é possível que os pequenos se fortaleçam, né? E só depois veio isto. Eu concordo plenamente com quem diz que ele estava além do seu tempo. Eu concordo plenamente. Porque muitos dos frutos a gente só vê depois do que acontece. Então você vê, por exemplo, as instituições hoje sólidas e coerentes no nosso município a partir disso aí, tá? Eu acho que, certo? Eu acho que, isso eu digo com tristeza, eu acho que o cooperativismo fluiu bem. Hoje nós temos experiências importantes para isto, né? Nós temos cooperativas aqui, eu acho que no campo do direito também fluiu bem. O Centro de Defesa é um dos exemplos que ainda se mantém. Infelizmente, no campo da educação, nós perdemos, porque nós tínhamos uma escola de referência, que é a Escola Técnica de Comércio, que era a escola da igreja, bons professores, fazia parte do grupo, ele foi presidente. Nós perdemos essa formação, embora cada um foi buscar depois o que poderia fazer, né? Mas nós perdemos aquele campo do foco da educação, de jovens, da educação política, de discussão, onde tinha uma equipe de professores que levava a política para a sala de aula sem medo, sem, dentro da formação da discussão. Nós perdemos muito desse campo. Na área de saúde também nós perdemos, porque construímos, ele trouxe para cá o curso de enfermagem. Foi o primeiro curso que trouxe, curso técnico de enfermagem. Eu fiz parte de uma viagem que ele fez para a região do Cariri, Barbalha, para um hospital que era referência no período, na época, e nós estivemos lá para ver como é que poderia. Ele tinha, como eu disse, ele queria o desenvolvimento da saúde, ele queria ver profissionais formados na área de saúde, ele queria ver profissionais formados na área de direito, competentes nesse sentido, ele queria ver agricultores em cooperativismo, ele queria ver professores produzindo conhecimento, ele queria o saber, o conhecimento que liberta, que transforma. É isso, o legado dele é isso. Bom, eu diria que que para muitos, os políticos locais eles poderiam ter o Padre Albino como referência de gestão administrativa, mas a estrutura política da cultura brasileira não compreenderia. Primeiro, ele não foi compreendido, né? Ele foi taxado subversivo. A Polícia Federal veio várias vezes aqui prendê-lo, certo? Armaram contra ele. Disseram que havia na sua casa cestas de alimentos que foram retiradas da Cibrazem. Faziam de tudo para ele ser transferido, né? Faziam de tudo para ele ser. Então, ele fazia. Na verdade, os políticos tinham receio, porque também houve um outro padre que se inseriu na política, certo? Longe da visão do Padre Albino, eu acho que foi o padre Padre Odílio, que também era um coronel para mim, né? Então, havia também um requício dessa política de briga entre coronéis, certo? Em que então seria mais um padre que buscaria o poder, mas eles não entendiam que Padre Albino não queria o poder pelo poder. Ele queria uma forma de que as pessoas tivessem autonomia, que pudessem gerenciar sua própria liberdade, que pudessem viver bem, que pudessem ter bons salários e tudo. Padre Albino, ele foi coerente no processo político, porque um prefeito apoiado por ele foi eleito, quebrando uma corrente de eleições, né? Um ciclo de eleições, e em poucos meses, talvez menos de um mês, né? Quando percebeu então que deu-se com os burros na água, né? Ele apoiou o movimento sindical, mandando os professores às ruas cobrar, e ele estava ali na luta junto ao sindicato. Quer dizer, ele não se... É uma visão diferenciada do processo político. Então, os políticos poderiam sim ter essa visão dele. Mas, como eu disse, como é uma visão além do tempo, né, ainda hoje eu percebo que os políticos estão longe dessa percepção dele. É uma outra cultura, né? É uma outra cultura. Eu diria que é uma cultura de vida. E os políticos hoje aqui têm uma cultura de morte. É bem diferente, bem nítido isso. Uma cultura de serviço, servir ao outro, e não é sacerdócio. Para ele, a política também era um sacerdócio. Para ele, a política era sacerdócio, era serviço, né? Então, é claro que também que ele tinha amigos políticos, tá? Amigos na Europa, amigos que ajudavam ele também economicamente. A igreja em si só não tinha recursos para tudo isso. É claro que ele era muito maleável nisto, né? E eu não diria que seria um Robin Hood, mas eu diria que ele sabia muito bem compreender as estruturas de Estado, as estruturas políticas, de uma inteligência tremenda que ele favorecia, certo? Ele favorecia a comunicação. Ele sabia que a comunicação é uma arma, ao ponto de conseguir amigos na Europa que pagasse um programa de rádio em dólar. E era difícil, porque as rádios naquele tempo, ainda hoje é difícil, mas naquele tempo as rádios eram todas concessões políticas. E uma voz diferente estar na rádio teria que ser pago aí um preço bem caro. E ele sabia da importância da comunicação, da informação. E nisso também ele preparou cursos e profissionais e técnicos preparados para irem ter uma formação da comunicação, da informação. E criou um programa que é a Igreja é Povo, gente, a Igreja, o Povo é Gente, a Igreja é Povo, que esse programa falava e dizia as coisas abertamente, né? E quantas vezes esse programa não foi cortado, mesmo sendo pago, quantas vezes não foi de certa forma retirado, porque havia uma pressão forte dos que governavam, dos que tinham a questão. Mas ele percebia que a comunicação era muito importante, que a rádio tinha uma importância tremenda. Ele acreditava ele usava muito uma palavra da psicologia, transfer, que quer dizer o seguinte, que seria importante fazer com que os jovens compreendessem uma mensagem diferenciada, tá? Eu diria que ele sabia dessa energia, tá? E essa forma contagiante de fazer chegar a informação, a comunicação e a participação. Ele estruturou uma pastoral da comunicação, uma pastoral da juventude, uma pastoral da criança, uma pastoral das SEBs. Os dons se encontravam nesse momento. Era uma política, era uma vivência de se sentir vivo na comunidade. As pessoas se sentiam vivas na comunidade, certo? Então, nós perdemos muito hoje com isso. Eu acho que a igreja em todo o mundo perdeu muito com isso, certo? Eu não faço aqui relação de uma igreja a outra, né? Falo de nós mesmos que éramos cristãos e que pensavam naquilo, tá? Então, ele não vivia apenas para um céu depois, né? Para a ideia de que vamos rezar para alcançar o céu, não. Ele achava que a gente poderia construir algo bom aqui. Então era essa perspectiva que ele tinha. E eu presenciei muitas vezes situações muito difíceis. Muito difíceis. De tensão por ele, de jejum mesmo, de oração intensa, de sofrimento. Algumas cenas eu percebi, alguns conflitos aqui fortíssimos na política, né? E eu acredito que muitas ameaças e agressões. Entre elas, eu convivi com ameaças, onde se ele fosse celebrar numa comunidade ele seria morto, e ele foi, tá? Ele sofria ameaças, sofria perseguição, mas ele dizia para os jovens: não tenham medo. E com isso ele era. É isso. A coerência é que dá a fortaleza do homem. O homem é forte pela sua coerência. Então ele era coerente. Se ele dizia para os jovens não ter medo dos fatores políticos, ele não tinha. Se tivesse, ele não apresentava que tinha. Porque ele ia, ele enfrentava. Ele enfrentava os coronéis da época, ele enfrentava os militares da época, ele enfrentava todos, tá? Mas dentro, ele enfrentava o governo, ele ia para a luta, como ele fez com a comunidade do Patu na questão da barragem. Ele ficou em frente de máquinas. Máquina que estava um ponto para passar. Ele ficava em frente de rifles. Ele ficava em frente de tudo. Ele se posicionava assim, certo? Mas ele entendia, certo, que ele tinha que ser coerente e dizer que a gente não tivesse medo. Não sai da minha mente o que ele dizia sempre para os jovens: não tenho medo. Não tenho medo. Não tenho medo de participar da política, não tenho medo de participar das organizações, não tenho medo de viver, não tenho medo de buscar a justiça. Ele dizia isso, e com isso também eu acho que ele era, sabe, um filósofo, né? Eu gosto muito de ver ele, um filósofo, um cidadão do mundo, um revolucionário, do que messiânico. A minha visão mais é dentro desse campo, né? E eu acho que ele, se eu fosse comparar ele a um filósofo, ele teria uma visão socrática. Ele era capaz de beber cicuta para dizer que é coerente o que dizia. É assim que ele fazia. Ele tinha essa postura, tá? Então é isso. O Padre Albino, eu acho que ele tem que ser compreendido como um revolucionário. Como um revolucionário que trouxe uma nova perspectiva, uma nova visão. Os jovens que viveram, eu digo isso aqui, os jovens que viveram com ele, certo? Eu poderia referenciar muitos deles, tá? Eu poderia dizer um Carlos Alberto, que venceu o período comigo. Eu poderia dizer também um Valdeci, que convivenciou também com ele. Eu poderia dizer também um Valdeclides. Eu poderia dizer tantos outros jovens que existe um referencial de concepção em base daquelas vivências, tá? Então ele foi um referencial. Coisa que hoje você não percebe, você não tem isso, você não consegue ver lideranças, novas lideranças. Você não consegue ver a nível nacional, você não consegue ver a nível regional, você não consegue ver a nível municipal, tá? Você não consegue. Não é algo, por exemplo, alienante, mas é algo assim de vivência, né? De construção. E ele tinha essa perspectiva, tá? Eu acho que é preciso que seja contado, é preciso que seja vivenciado, compreendido, é preciso que essa história seja realmente apresentada, né? Porque, sem dúvida nenhuma, foi um grande marco. E assim chegamos ao final de mais um programa Veredas da Cidadania. Agradecemos aos convidados, ao Breu Holanda, ao Júnior, pela gentileza de participarem do programa e compartilharem com nossos ouvintes as suas memórias sobre Padre Albino. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. Acabamos de apresentar programa Veredas da Cidadania. Realização Centro de Defesa dos Direitos Humanos, Antônio Conselheiro.